Ribeirão Beririnho. Ah, é nóis aí. Aí, boa tarde, bom dia, boa noite. 18 de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Você vê que eu esqueço onde é o ano que eu tô, né? Esqueço o mês. 18 de agosto de 2009, 3h19 da tarde, aqui no Barraco do BK. Botando uma aqui pra você na sua bundinha, mais um podcast. Mais uma grande maravilha desta tecnologia super ultra avançada, cheia de recursos, cheia de luz, cheia de iluminação, pra você, meu amiguinho, pra você, meu amigão, este aqui sou eu, o BK, Zé Roberto, a criatura mais horrenda, a criatura mais fedegosa do mundo. E aí, mano, certo? Beleza? Tudo bonitinho contigo? É, as coisas aqui estão meio complicadas, viu, velho? Tá meio complicado, mas pode, é que eu tô falando com você. Podcast.com, tô tentando acessar aqui o meu podcast, tem umas perguntas lá que eu esqueci de ver, né? Eu sou desorganizado pra caralho, né? Puta, internet é uma merda, né? Mas a gente zoa, te xinga, né? Internet é legal, sim, internet é bacana, não é do capeta, não, é bacana. Aí que a turma querendo falar do maçom, que mais, achem! Somos aqui vagabundo, somos da Erika. Ah, vamos começar então falando aqui do. Da Erika Havano? Havano? Lavando? Antes falamos da Erika, brincadeira! Antes falamos com a Erika há um ano, vamos tacar aqui uma tucadinha aqui nesse lance da Globo com a Universal, né? Tá todo mundo falando pro CBD, porque a Universal é uma formação de quadrilha, que o Ministério Público, que não sei o que. Agora vamos puxar os processos que tem contra a Globo, processo trabalhista, processo de não sei o que. Se puxar, a fila vai embora, né? Não é questão de processo, né? A questão não é processo, não. O terrível nessa brincadeira é o sujo falando do imundo. Ou como diria minha mãe, é o roto falando rasgado. Roto, roto. A velha falava assim de chofre. Chofre, conhece essa palavra? Chofre, não é chofer, viu, sua besta? Chofre. É o roto falando do rasgado. É o sujo falando do imundo. Ali não tem ninguém que vale nada. Mas vamos analisar uma coisa que é mais importante aqui pra brincadeira do BK. E mais este podcast. Podcast, mais um podcast pra você. Eu acho estranho, sabe o que acontece? Não é ilegal o que os caras fazem de pegar grana do povão. Não é ilegal, bicho. Vai contra toda a lógica, toda a razão, todo o bom senso, mas foda-se, é a lei, mano. Ele não, se você quiser dar dinheiro pra ele, dá. Da mesma maneira que você pode dar dinheiro pra ele, você pode dar dinheiro pra mim. Aliás, você devia ter dado dinheiro pra mim, porque eu tô fazendo aqui, me sacrificando pra essa porra, esse podcast, você não dá um puto, né? Podia clicar no meu barzinho, podia fazer uma doação escondidinha, dá uns 5, 10 conto, 20 conto, 50 reais por mês. Não. Você não faz nada, né? Isso também é outro aí, ó. Até aqui embaixo do banner do Submarino, na fala doação, pagamento de seguro, ninguém, nada. Por quê? Porque eu não faço esperança, né? Se eu começar a contar cascata de outros mundos e que vai pra um lugar melhor, dá dinheiro, né? Mas, bom, vamos entrar nela. O que acontece é que é legal. Você pode dar o que você quiser, seu. Aí depois você se arrepende, vai reclamar, porque é outra conversa. Isso do consentimento moral, né? Consentimento moral. Se o cara não... Por que você não dá? Está na igreja, não dá, porque você não dá. Todo mundo dando, você não sabe, entendeu? Isso é um constrimento, você pode. Pessoal, dá livre, espontânea vontade, beleza, ali era tudo certo, vai gritando. Tudo bem, era, não tem problema. O que complica é o que eles fazem com esse dinheiro, mano. O que eles fazem com esse dinheiro? Mas isso daí tem uma contrapartida, né? A pessoa que vai lá, chega lá na o lance da universidade, tu fala, isso é a Bíblia, a minha Bíblia, a igreja católica se fundamenta para a igreja católica, é sandinha. Eles mentem, gostam de bens materiais também. Se eles fossem realmente voltar aos pobres, se livrar aquela porra de cano cheio de obras de arte luxuosas, que ninguém dava pra todo mundo, vamos ajudar o mundo, né? Imagina se toda a igreja católica, todo o padre, fechasse tudo, vendesse todas as obras dele. Não é legal? Pra mim sim, o cara que marcou é pra ir. Juntar dinheiro pra... Ih, já vi mério. Ih, já baderna, já não dá certo. O que o geral faz, não é errado. Não é ilegal. O que acontece é a contrapartida do som, ninguém para pensar. Onde que vai esta grana, meu amigo? O que que faz, né? O que que eles fazem com o dinheiro? Como você sabe, eu era da Macumba, fui expulso lá dos caras, tive todo aquele embrólio todo, mas exatamente porque eu duvidei, onde é que tá aí no dinheiro? Os caras viraram, não, porque tem que arrumar o teto, que tem que fazer não sei o quê, que peguei meu bebê, já vi aquela choradeira, eu deixo meu filho sem comer no McDonald's pra dar dinheiro pra cá. Eu deixo sem fazer não sei o quê, pra dar dinheiro pra cá. Devia ser um troço espontâneo. Não precisava nem fazer essa baixaria. Se você acredita no negócio, dá dinheiro, não tem problema. Você acredita, beleza. Mas você tem que ter a contrapartida do cara pra chegar lá e cobrar. Onde é que você tá enfiando meu dinheiro? Você sabe onde é que tá enfiando dinheiro? Não sabe. Mas você sabia? Chega o pessoal da Universal, qualquer fiel da Universal, eles não sabem que os pastores recebem uma ajuda de custo. Se sabe o que? Pastor ganha dinheiro? Ah, porque o pastor precisa trabalhar em nome de Deus. Ele precisa fazer o trabalho da obra especial. O Edir Macedo também ganha dinheiro. Você acha que não? Ele tem o dele. Os padres católicos também. Você acha que ele vai comer o quê? Vai viver de brisa, né? Ele tem um dinheiro, ele ganha um dinheirinho. Ele ganha um negocinho, tem... Normal. O que acontece com o povo do lado de cá não se pergunta aonde vai parar o dinheiro. Isso é coisa típica de terceiro mundo. Ah, mas nos Estados Unidos também é terceiro. Não, mas lá eles perguntam. E tem que prestar, ó, tá aqui, ó. Se não for pro povão, tem que prestar pro fisco. E o fisco aqui, você sabe que é meio complicado, né? Né? Rolê político, passa daqui, passa de lá e vai indo, depois acerta. Mas onde é que vai essa grana, velho? Alguém sabe? Ninguém sabe. Vai parar, aí tem aquele lance da lei que tem que fazer obra assistencial, manutenção de templo. Então como é que uma igreja compra uma rádio? Não é que compra, ela banca tudo, compra um prédio de cima a baixo. Isso é obra assistencial? Eu uma vez eu li, não sei aonde, que o... Se você ligar agora, tem lá a igreja do Davi Miranda na Rádio AM lá, tá o dia inteiro pregação. Você vai nas rádios também da Universal, um dia inteiro pregação. Nas rádios católicas também, um dia inteiro pregação. A rádio católica é mais discreta. É mais discreta. Ela põe noticiário, põe os negócios, mas um dia inteiro pregação. É pregação. Isso não é legal. Não tem um limite que você tem que usar pra isso, né? Mas o que acontece? Isso rola muita grana, velho. É uma fortuna tão alucinada. E eu ouvindo a rádio do Davi Miranda, que eu ouço, eu gosto de ouvir a rádio desses caras, né? Pra ouvir as groselhas que eles dizem. A mãe dizendo lá que tem um monte de processo, a pastora, pra... Ah, ajuda a resolver os problemas da igreja. Ela fala igualzinho Davi Miranda, os problemas. Os problemas, não é problema, viu, chafado? É o chafado. Tem um monte de processo em cima deles, de dívida trabalhista, que eles não pagam, que eles falam... Meu, onde que vai esse dinheiro? Cadê? Não rola. Não rola uma única prestação de conta de nada. O pessoal dá o dinheiro e acabou. E mesmo que apareça o vídeo lá do Edir Macedo, aquele vídeo no YouTube, aquele catando dinheiro assim com aquela cara, ou ele falou, não, dá ou desce, ou dá ou desce, a política quer, não quer, foda-se. Mesmo que você esfregue isso na cara dessa gente, eles não vão acreditar. Não, porque... Lembra do caso aí da Renascer? A tiazinha, o maridão, a molecada tava indo para os Estados Unidos, acharam um dólar no meio da Bíblia. Evasão de divisa na cara dura. Crime na cara dura. De onde que vem esse dinheiro, mano? Se eles são bacana, quer fazer os negócios na lei, beleza. Quer fazer o negócio da legislação? Por que não fez transferência internacional? Porque paga imposto. Por que não faz o negócio para todo mundo? Porque paga imposto. Aí o que acontece? Vai em cana, puxa uma cana lá. E o pessoal aqui não acredita. Não, é perseguição. Olha, como é que você vai dizer? Eu já soube também de casos de... Lá na própria Renascer me contaram um caso interessante que tá tendo lá um sorteio de casacos de pele. E tem um povo meio pirado que doa. Doa as coisas pra causa, né? Eles doam. Aí o que acontece? Foi feito o sorteio. Quem ganhou? A tiazona. A bispa Churiça lá, esqueci o nome dela. Ganhou, ela ganhou, que legal! Quem ganhou os casacos de pele no sorteio foi ela. Nossa, Deus abençoou. Peraí, como é que Deus concorda que aquele camarada ali seja milionário e esse outro aqui seja um miserável que viveu na merda? Por que tá favorecendo? Ah, mas porque aquele segue as leis de Deus. Zé Roberto, você é um idiota. Ele segue as leis de Deus, ele leva a palavra divina. Ah, quer dizer que tem que entrar no esquema para poder Deus favorecer assim? Então por que tanta gente entra e se ferra? Ah, porque não segue a palavra divina. Porque não está seguindo o negócio dele. Bicho, pega a palavra divina, pega a Bíblia. Você pega a Bíblia. Pega a Bíblia. Você leu? Ninguém lê. Ou só lê, o pior, só lê aquilo que os indica, é indicado, né? Eu coloquei lá no meu no meu sitezinho, o japanguriwebnode.com, que o domínio deu pau lá com aquela porcaria daquele King Host, que, né, mas tudo bem. Eu coloquei lá uma passagem daquele negócio. Aquilo é uma, faz parte das fábulas do sei que, de Jesus. Ele falou, ó, e traga na minha frente o cara que for contra, que foi contra ele, que eu vou matar ele aqui agora. Tá lá, mas não é bem isso a passagem, lógico. Olha aí. Esses versículos, esse pessoal faz a leitura seletiva, né? Eles pegam lá a Bíblia, ou então o famoso Pentateuco, pega lá e separa o que interessa do que não interessa. Aquele negócio do Jonas ser engolido por um grande peixe, a Arca de Noé, a cobra falando com... Isso aqui não. Vamos ver o que interessa. Vamos ver o que interessa pra nós, né? Aí separa lá aquela partezinha. Olha, se o Deus falou pro fulano que se você doar pra igreja, eu vou te dar em dobro. Aí já vem aquele... Mas tá tudo na Bíblia, cara! Tá usando a Bíblia em favor deles. Vai contestar a Bíblia, a palavra de Deus? Devia, né? Devia contestar a palavra de Deus. Devia. Eu assisti outro documentário do Copérnico, né? Que ele era católico, tava descobrindo as coisas. Ele falou uma frase muito bacana, que Deus nos deu olhos para olhar e cérebro para pensar. Então você tem que pensar no que, onde que está indo, onde que está indo. Não há a menor prestação de contas, nada. No entanto, você vai ver lá, o cara começa numa coisa pequenininha, com uma igrejinha, de repente ele monta um império de grana absurda. Ou tem lá o seu escritório, né, bonito, uma casa na praia, carro importado, é abençoado por Deus, porque Deus gosta de prosperidade. Deus gosta que você fique bem, porque eu tô bem. Se eu tô bem, você também pode ficar, só que o seu dinheiro vem primeiro pra mim. Não, pra mim não, vem primeiro aqui pra igreja. Vem primeiro pra igreja, vem pra cá. Bicho, por que que as pessoas simplesmente não pegam a Bíblia por si mesmas? Quer acreditar em alguma coisa? Pega a Bíblia e segue a Bíblia, sem estar vinculado a igreja nenhuma. Só que o problema da Bíblia é que ela tem lá essas passagens contraditórias, polêmicas, esquisitas, aquela de oferecimento de hemorroida, tem, oferecimento de hemorroida, tem que oferecer para o Senhor hemorroida, matar o inimigo, apedrejar quem não faz o quem, né? Quem não vai no domingo, quem não preserva o domingo é dia do Senhor, quem não fizesse aqui, manter a mulher aprisionada, matar o homossexual, essas partes, ninguém presta atenção, né? Porque o camarada, não, vamos ver o que interessa. Isso aqui, lê isso aqui, beleza. Aí você segue aquilo, você vai ser feliz? Não, vai ser feliz. Se você seguisse por si as palavras boas da Bíblia de amizade, compreensão, tranquilidade. Mas são valores que todos nós deveríamos ter, mas é foda, você precisa ter alguém para te dizer. O terceiro mundo é esta merda, você precisa ter alguém para te dizer o que é bom, o que é certo, o que é errado. Por isso que viram ovelhas, né? Viram o rebanho, pro cara conduzir, pro fulano conduzir. É por isso que tá tudo fodido. Mas isso já vem do quê? Do catolicismo, de toda aquela coisa de bondade, de submissão. Mas até algum tempo atrás, nos anos 40, tava lá a juventude católica hitlerista, você sabia disso? Não, esconderam rapidinho, né? Mas tem gente que lembra, a internet tá aí, você procura lá, tem. Aquele pessoal, os católicos, a igreja do Vaticano apoiando o nazismo. O nazismo perdeu, ele já pum, já pula de lado. E quantos séculos eles demoraram para perdoar Copérnico, né? Porque ele tá contra a igreja. Meu, é império, cara. É império. Você tem a opção de não fazer parte desse império, mas você vai lá e quer fazer parte. É preciso pensar que a pessoa nem sempre tem a noção das coisas, né? E por isso que eu falo pra você, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, meu amiguinho. Leia a Bíblia pra você ver cada absurdo que tem lá. Tem coisas boas. Tem. Mas é como foi dito na televisão, na Veja, né? No texto da Veja. O preço que você paga é muito alto. Tem gente que concorda, não, o Arnaldo Jabor falando que não, é preferível a pessoa estar numa religião e tá calma do que tá louca matando por aí. Porra, você vai mentir pro cara, meu? Só pra que você não tenha o louco babando nas suas costas? Porra, vai entender o louco babando? Se fôssemos uma sociedade democrática justa, legalista, ética, nós íamos entender o porquê do cara tá na merda. Por que que tá agindo daquele jeito? Né? Por que que tem o pedófilo? O pedófilo é um doente, puxa vida. É um cara que tem que ser tratado. Cadeia nele! Cadeia! Tudo bem, em alguns casos tem que ter cadeia mesmo. Mas o pedófilo precisa ser tratado, é doente. É doença, o alcoólatra. Você vai segregar o alcoólatra? Vai botar o alcoólatra na cadeia, vai jogar. O cara é doente. O psicótico, o serial killer, por mais horroroso que ele seja, o serial killer, você pode ver, ele é doente, você tem que tratar o cara. Mas isso porque já falhou antes. A nossa sociedade falhou no sentido de gerar esses monstros. Claro que algumas vezes não tem jeito. Você vai segregar um cara que tem síndrome de Down? Não, né? Agora não, antes segregava o leproso. Lembra dos leprosários? Que tinham lá o Havaí, era uma colônia de leprosos, né? Aqui no interior de São Paulo também tinha uma colônia de leprosos. Segregava, põe essa merda pra lá. Descobriu a cura. Mesmo se aparecer hoje, vai ficar aquela coisa. O ser humano, ele é muito manipulado. Ele é facilmente levado no bico. Por isso que eu falo pra você, tem que pegar a Bíblia e ler por conta própria. Se você quer ser uma pessoa boa, quer seguir a Bíblia, siga a Bíblia. Mas muito esperto para ter a leitura crítica. Eu não sigo a Bíblia porque eu tenho a leitura crítica. Eu não vou seguir um negócio que fala que a palavra divina é perfeita e tem lá uma cobra falando com Eva, né? Que negócio é esse? Ah, mas naquele tempo, caralho. Absurdo. Ou então a Arca de Noé que juntou os animais. Meu, outro absurdo. Ah, mas é uma fábula que acaba sendo interpretada literalmente. Como se fosse a verdade divina. Não tem lá o criacionismo? Os caras falam que a Terra tem 6 mil anos. Aí você joga no lixo a ciência. Também não estou falando que a ciência é grandes coisas. Ela tem seus problemas. Só que a ciência, ela pode se consertar. Você parte de uma premissa, de uma hipótese comprovada. É verdade. Se ela mudar, você muda a verdade. Não tem problema, não. A religião, ela mantém aquela coisa estagnada. E no caso da Universal, é muito simples. Onde que está indo o dinheiro? Para onde que vai essa merda? Quais são? Ah, mas os caras apresentam os documentos. Ah, tudo bem. Mas você confirma, moço, é isso mesmo? É muito simples. Se o pastor, se o padre, se o papa, se o pai de santo, se o mestre espírita, se não sei o que, está enriquecendo, tem alguma coisa errada, porque o cara tá ficando rico às custas do quê? Ele trabalha com o quê? Você tá vivendo em nome de Deus, ele tá fazendo a palavra de Deus. Para mim, se ele quer fazer a palavra de Deus, ele tem que viver na miséria, no máximo ter um cantinho para ele dormir, uma roupinha para ele vestir, um livrinho para ele seguir, acabou, abnegação total e absoluta. Aí vem o Diogo Manardi falando que o pessoal foi lá pra Colômbia pegar dinheiro de traficante, que trouxe dinheiro pra tráfico pra poder comprar Record. Porra, meu! Tá na cara de todo mundo, ninguém se liga! Mas o problema não é o caráter da pessoa, o problema é onde que eles estão se fundamentando, que é o tal livro sagrado. O mesmo livro sagrado que é dos judeus, que é o mesmo livro sagrado dos muçulmanos. E eu não preciso dizer o que o Estado judeu está fazendo com a Palestina, né? Também eu não preciso dizer o que, que os muçulmanos estão fazendo com, né, World Trade Center, Bin Laden. Será que você não para pensar que o problema é a religião? Mas só que aí que acontece, você vai contestar isso, tem uma legislação aí, imposta por quem? Por quem exatamente é religioso e quer manter todo mundo quietinho. Você não pode abrir o berreiro e falar, pô, mas isso está errado. O cético e o ateu, eles são mais perseguidos que o traficante de droga. Socialmente falando, né? O traficante, as pessoas normalmente preferem mais o traficante do que o ateu. Porque o ateu não tem Deus no coração. Porque você vê o nível de atraso da pessoa. Você pode ser ateu e não ter nenhum, digamos, vício ético, vício moral. Você pode ser uma pessoa boa. Ah, não quero ter Deus, não quero. Você virou uma pessoa má. Mas é a mente obtusa dessa gente, cunhada ao longo de muitos e muitos e muitos anos de manipulação. Claro, a Globo é um pouco mais amigável, né, democrática, mas ela também não é flor que se gere. Porque é claro que ela tem interesse em derrubar os caras, porque eles estão vindo para cima. Está aumentando cada vez mais, é concorrência. Aí vai levantar os podres do cara. A Globo também não é grande coisa, mas em compensação, quem está do lado de lá também não é isso. Por que, que tem que ter 150 igrejas espalhadas pelo mundo? Ah, porque está levando a palavra do Senhor. Mas peraí, como é que se mantém isso? Pelas doações. Doações de quê? Do povão ignorante. Porra, bicho, é complicado, cara. Eu acho que não precisamos disso. O Estado falha, a nossa sociedade humana falha em não dar às pessoas o apoio que ela precisa. né? A França também falhou lá, os moleques rachando o pau, né? Melhores em bem, falha. Mas você pode consertar. No lance da religião, você não conserta. É aquilo, se você concordar, tá aqui. Se você não concordar, você morre. Você morre. Claro que aqui a coisa tá meio sossegadinha, tá meio quietinha, porque os caras querem dinheiro. Mas te falei, na Bíblia tem mecanismo pra te matar. Lá tem mecanismos lá que o cara... O Jim Jones, lembra do Jim Jones, que foi... Teve uns, o pastor dos Estados Unidos, estadunidense, teve uns rolos lá, juntou o povo dele, foi lá pra Guiana, montou um negócio. Quando ele viu que não tinha mais jeito, ele deu cicuta, veneno pra todo mundo morreu, em nome de Deus. É? Em nome de Jesus. Porque tá tudo na Bíblia, sustenta ali. E como é que você vai querer falar pra mim que tem que ter respeito por isso, velho? Um mecanismo desse monstruoso, que tem o seu lado bom, claro, mas o lado pior, o lado ruim, é o preço que você paga para manter essa birosca aí. Nós não precisamos de religião. Nós não precisamos. Você quer ser um cara bom? Seja. Você quer ser honesto? Seja. Você quer resolver seus problemas? Converse com os amigos, converse com a família. Se você não tem onde conversar, vá numa, procure ajuda profissional. Mas o que acontece? Como o Estado não fornece nada desse apoio, não tem, é um Estado falido que está na mão dos caras, porque a legislação brasileira também, ao mesmo tempo, favorece a classe política, o povão, nós que somos os cidadãos, é bem diferente de, a constituição dos gringos, a constituição estadunidense garante o uso de arma para a defesa pessoal, garante. Mas por que fiz? Porque o Thomas Jefferson, o camarada que assinou a bagaça lá junto com toda a rapaziada, o Washington, toda aquela putada esperta, ele fala, olha, eles pensaram assim, olha, o que, que tem que dar pro cidadão? Olha, não posso fazer muito, toma uma arma e se garante aí, mano, porque vai ser foda. Acho que foi o próprio Lincoln, né, que falou que os bancos eram uma desgraça, se pudesse não teria banco também, mas vai indo porque os caras são muito poderosos, é muito poder, é um poder coletivo que se impõe sobre o indivíduo, e nós que somos pequenininhos, a gente é massacrado, não tem jeito. É que nós estamos numa fase no Brasil, deixa eu resumir para você, estamos numa fase de transição, né? Nós estamos começando a pensar na valia das coisas. A semana passada passou um documentário aí na GNT sobre um camarada ateu, né? Howard, me esqueci o nome dele, mas eu gosto muito dele também. Esqueci, estou meio entusiasmado hoje, esqueço das coisas. Quando que foi a última vez que passou uma entrevista sobre um ateu na Globo? Ou na própria Record? Ou em qualquer outro canal, em qualquer outra emissora. Não rola, meu. Mas está começando por ali. Está começando pelo cantinho da GNT, ou no Roda Viva, da Cultura, né? Já está tendo uma. O pessoal está começando a pensar a respeito. Opa! Os evangélicos foram responsáveis pela invasão do Iraque pelas mãos do Bush. Aquele evangélico, você vê? Claro que tem mil e um motivos, mas ele foi em nome de Deus. O trio do mal, né? O eixo do mal. E aí, como é que fica? Você tem que parar pra pensar, meu amigo. Claro que tudo bem, tem que tentar contemporizar, que beleza, mas não dá pra contemporizar quando os caras estão metendo a mão na tua bufunfa, estão pegando teu dinheiro. O dinheiro que as pessoas dão de bom grado, com todo carinho, com toda consideração, mas também tem um quê de sacanagem. Essas próprias pessoas têm um quê de sacanagem. Como é que você vai fazer um negócio com Deus? Ah, mas a Bíblia tá... Meu, presta atenção. O supremo criador do universo, se existir, o supremo ser, ele vai precisar do seu dinheiro? Não, você dá dinheiro pra mim que eu melhoro a sua vida. Que caralho? Isso é pai ou é um agiota? Um estelionato, um estelionatário da fé? Não, isso daí não é Deus, né? Isso daí é outra coisa que eu não sei o que que é, mas... Não, eu sabia o que que é, eu sei. Mas não é Deus. O supremo criador do universo não precisa de templos. Presta atenção. Ele não precisa de templos, não precisa de padres, não precisa de pastores, de pai de santo, não precisa de nada. Nada. Está lá no teu cantinho, se você entrar em paz consigo mesmo, você já está mais perto da resposta do mistério do que você imagina. Você não precisa desses caras. Mas se você precisa desses caras, você tem que ver se a tua atitude não é de sacanagem. Porque as pessoas querem respostas rápidas. Todo mundo quer tudo de mão beijada. Fácil. E os caras sabem disso. Olha, eu tenho aqui pra você um terreninho no céu. Você é pobre? Beleza, eu te dou um terreninho no céu. 5 mil reais. Eu já vi isso, tem lugar aí que os caras vendem mesmo. Ó. Dá uma dinheirinho pra igreja aqui que te garante um terreno no céu. O pessoal dá. Porque é sacana. Já tem a sacanagem inserida no DNA do camarada. Ele é sacana, ele quer tirar o dele também. Eu quero facilidade. Ninguém quer suar a camisa do autodescobrimento. Essa é a grande verdade. Ninguém quer suar a camisa pra nada. Quer respostas rápidas. Aí você vê aqueles comerciais da Universal, aqueles centenas de pessoas, todo mundo junto. Aí você vê lá do próprio Davi Miranda, aqui o estádio cheio de gente. Aí, são respostas rápidas. São pessoas ignorantes, eu não diria, a maioria é. É verdade, a maioria é, mas tem um pessoal que é de boa fé, que tem boa índole, mas que não para pensar que Deus não precisa de nada disso. Ele não precisa do seu dinheiro, ele não precisa nem de você. Ele está cagando e andando para você. É você que tem que buscar o mistério para te resgatar da miséria que você se encontra. E qual é a grande miséria? É a morte. Só existe essa miséria. Não é o você ter o que comer, você ter com quem transar, se fulano dá o cu, se o cara toma droga, se o estado disso, tudo isso é bobagem. Porque no final somos só nós e a sepultura. Só temos isso, esse que é o grande mistério, que você tem que dar um jeito de buscar a tua saída. Mas as pessoas buscam as saídas fáceis, a religião, porque ela está aí. Você vem ao mundo, puta, eu vou morrer, o que eu vou fazer? Ah, vou para Deus, ah, tá aqui, olha aqui o livro de Deus, olha aqui. Aí você cai na armadilha, velho. É uma armadilha que não tem escapatória, a não ser que você comece a pensar a respeito. Só que os caras vão fazer o máximo possível para você não pensar a respeito, tipo dizendo assim, você tem que ter fé. Mas como assim tem que ter fé? Tem que acreditar em Deus sobre todas as coisas e mais nada. Mas peraí, isso aqui tá errado, meu. Não, pera, eu não tô entendendo isso aqui. Como é que a baleia do... Não, não é baleia, é um grande peixe. Como é que... Não, você não pode pensar. Não pensa. O livre pensador é execrado por essa gente. Ele é execrado porque eles querem manter um império. E é um império tão grande que a pessoa, o líder, ele se dilui para virar uma coisa única que fica aí perpétua. E claro que aí já entra as grandes oligarquias, os grandes interesses econômicos, as mega empresas, mega corporações que vão se unindo a esses caras e vira negócio. Negócio. Desde da vizinha da minha mãe lá, uma judia velha muito doida, né? Muito legal, conversando muito, muito bacana, mas ela vive de vender santinho, de vender crucifixo, de vender coisa para católico. Desde ela até o presidente dos Estados Unidos, o George Bush, que saiu, ou mesmo agora o Obama, todos eles vão fazer o beijamão nas coisas. Porque o político, a função do político é manter o status quo. Ele não vai mudar nada. Ele vai quebrar um galho aqui, vai falar muito, vai falar não sei o quê, mas não vai mudar nada. Ainda mais a política no Brasil, que ele vai mudar no máximo pra ele. Agora esse rolo que tá tendo com o Sarney, bicho, você vê que é um outro mundo. É um mundo de uma moral própria, de uma ética própria, de uma visão própria, é eles. O Collor, que foi execrado, foi escorraçado da presidência, foi execrado pela população, voltou como senador. Como é que pode, cara? Era para esquecer o camarada, mas ele volta. Renan Calheiros com o seu... Tem o briga lá dos caras falando que ele tem jatinho de empreiteiro. É aí! Tá de volta o homem lá! O povo põe ele de volta lá. Agora o próprio Sarney, né, que parece que tem um apartamentozinho aqui bancado por empreiteira, ele botando na boca que isso aqui é uma perseguição nazista, que é uma perseguição do não sei o quê, mas ele não explicou, né, na declaração de bens dele, porque é aquele apartamento. É meu, mas por que não está na declaração de bens? Você vê que a política brasileira funciona numa outra esfera de pensamento, né? De outra possibilidade, de outro universo. Aí você acha mesmo que eles estão pensando em você? Você tem certeza que eles estão pensando em você? Nós temos aí um código penal de 1945, datado, ultrapassado, cansado, em que os bandidos de alta periculosidade acabam indo para a rua por esse ou por aquele recurso. Uma legislação toda escangalhada, toda esbudegada, com uma constituição toda torta, que a qualquer momento eles mudam de acordo com o interesse deles. É, você quer algum tipo de justiça, meu amigo? Olha, eu acho que de nós dois o mais ingênuo é você, porque eu tenho a minha convicção, mas você se acreditar nesse sistema, como disse o Milor Fernandes numa frase maravilhosa agora há pouco, o Milor Fernandes, ele citou dizendo o seguinte, que defender as instituições é defender a podridão. Se defende tudo isso, está defendendo o que está podre, E o que é podre? Está caindo, que não funciona, não dá certo. Não dá certo. E o camarada que quer entrar nesse esquema é porque ele quer poder. Você não tem a menor dúvida que o camarada que ele quer entrar ali, ele não vai fazer para abnegação. Se ele fosse abnegado, de verdade, ele faria tudo de graça. Sem receber um tostão. Ah, mas ele se corrompe. Tira o cara. Eu gosto de citar também uma outra frase do Arnaldo Schwarzenegger naquele filme. Arnaldo Schwarzenegger! Aquele filme que ele é um policial soviético que vem buscar um cara. É dos anos 80 lá com o James Belushi, né? Me fugiu o nome, Red Heat, não sei como é que é em português. Ele vem pra cá e vai virando pra ele. Pô, meu, como é que é as coisas na União Soviética lá? Ah, lá a gente dá um jeito naquela voz horrível que ele tem, né? Mas, porra, mas aqui tem democracia, mata os políticos. Já vai direto. Ah, mas aqui a gente pode ter porte de arma. Ah, mas resultado lá é pau puro. Não gostou dos caras, pau puro. Mas também lá já abriu a perna, né? Às vezes os políticos, eles não saem pra nada. Mas, no entanto, você vai e vota neles. Tá tudo errado. Tudo errado. Você tem que ter liberdade de escolha. Eu não quero votar. Mas você vai lá e obriga. A democracia que você faz na força, na massa. Você acha que é democracia? De qualquer forma, o que eu quero chegar pra você é o seguinte. Tem que ir atrás da grana desses caras. Onde que eles estão gastando? Onde que eles estão aplicando essa merda? O que que eles estão fazendo? Porque se a obra divina precisa desses caras, meu amigo, se a obra divina precisa desses caras, é só você olhar na cara dele, né? Você olha assim, puta merda. Eu não vou escolher também, não vou eximir também as demais religiões, né? Agora há pouco eu estava lendo sobre a Falun Gong, que é perseguida na China, né? Não, mas a gente só quer fazer meditação, a gente só quer meditar, beleza. Aí eu li um texto em que o pessoal da Falun Gong, tem sempre o alto escalão, né? Que eles nunca falam, não, somos descentralizados, não temos escalão. Tem escalão. É, o pessoal da Falun Gong, do alto escalão, inclusive o grande mestre dele lá, o chinesão maluco, eles são contra a mistura racial. Eles são contra tomar remédios em alguns momentos. Não, tem que, se tiver que morrer, você morre, porque você vai pro braço do mestre. Olha só. Eles são contra a mistura racial, que preto tem que ficar com preto, branco tem que ficar com branco, amarelo com amarelo. Ou seja, meus filhos estão tudo. Por quê? Senão, tá com defeito. São seres humanos que misturam, tem defeito. Porra, então o Brasil inteiro, moreno, mulato, tá tudo defeituoso. Estados Unidos também. Meus filhos, então, puta, você vê como é que funciona. Você tem que ler. Você tem que ler o espiritismo também. Do Francisco Cândido Xavier, aquela coisa tão doce, tão meiga, meus amados irmãos, trazendo pra você os eflúvios espirituais. Mas você leu Allan Kardec? Tem uma parte lá do Allan Kardec que ele vira e fala que tem as sub-raças da humanidade, que são os pretos e os amarelos. Tanto que a Umbanda só aconteceu, a Umbanda como religião, só aconteceu porque o camarada lá, nas aspirações deles lá, baixou um preto velho, aí o espírita no ato, não, é preto, tem que ir ao meu irmão, não é nada disso, aqui no lugar de preto, você siga seu caminho, então você tem que acreditar que você, a sua concepção, você não é preto, você não tem couro, é branco, né, por isso que tem que usar roupa branca. Aí por isso também que o baixo astral, as coisas do inferno são pretas, né, tem um negocinho aí, por que quer dizer que o astral não tem, o baixo astral tem cor? Não, é um conceito, ele não tem cor, mas bota a roupa preta, pra ficar pela negada, né? Aquela coisa bem hipócrita. Aí o cara saiu, montou lá a franquia dele, os terreiros de macumba dele, foi baixar os pretos velhos dele, as crianças que também não podia baixar no espiritismo, os velhinhos também que não podia baixar. Ele foi montando o negócio lá dele, derivando, porque o espiritismo não alcançava esse povão. Aí ele foi lá, alcançou, pegou o negócio daqui, pegou o negócio de lá. Mas o que eu quero dizer é que o espiritismo também tem seu lado racista. É só você ler, Kardec também era racista. A Umbanda também, a Umbanda é a mesma coisa, a Umbanda é pior ainda. A Umbanda brasileira é pior ainda, porque a Umbanda morreu com a Clara Nunes, né? A Clara Nunes morreu, acabou a Umbanda, acabou ali. Tudo que veio depois, começou a entrar uns brancos malucos, burguês, classe média, começaram a colocar o que? As levadas europeias, né? Pegaram aquele livro do tal de Sant Ives d'Alveidre, né? Piradaço, que era da turma do Papis, aqueles bruxos franceses, piradaço, vendo, você pega lá o arqueômetro do Sant Ives d'Alveidre, você, meu, aquilo não tem pé nem cabeça, aquilo lá é obra, sabe de quem? Do Barão de Tararé, que não tem pé nem cabeça, uma barafunda louca, umas bandeirinhas, umas mandalas, é pirada, mas pra cabeça deles fazia sentido, beleza. Aí os caras pegam aquilo, pega a coisa da Umbanda Popular, que é aquele negócio de preto velho, que já vem lá do Espiritismo, já pega a coisa do catolicismo, já faz aquela michórdia maluca e fala que não tem matança, não tem matança, mas quando pode lá no fundo, corta a cabeça de uma galinha, mata um bode. Não, mas não tem aqui, não tem putaria. Oh, nós sabemos que tem. Nós sabemos. E pra onde que vai dinheiro, meu amigo? De novo, cadê o dinheiro? Se dá o dinheiro no terreirinho, pra comprar a vela pro pai velho. Mas vem o boi comprar a velhinha do pai velho. Parece o Fred Flintstone. Com o pai velhinho do pai velho. Onde tá comprando? As fêmeas comigo mesmo. Onde tá a velhinha do pai velho? Vamos comprar a velhinha. Aí o que acontece? Quando você muda, o público vai mudando, eles tiram de lado, por exemplo. Teve uma época em que a Umbanda esotérica, olha as loucuras. A Umbanda esotérica cumpria até tabaque. Isso é coisa de pobre. Isso é coisa de preto. O astral mandando, isso é tabaque. Aí de repente muda tudo, mas bota tabaque pra ir no povão. É mó barato, quando toca o tabaque, todo mundo dança. É legal, é legal. Aí vai o quê? Vem cachaça. É baixo Exu, vem cachaça, cachaça deixa. É cachaçinha, cachaçinha, dá cachaça pra todo mundo. E fuma cigarro. Mas é gozado que eles permitiram a lei antifumo, eles permitiram, né, que os cultos religiosos pudessem fumar, né? Interessante isso. Você aí, meu cidadão, você que não pode fumar seu cigarrinho no boteco, no barzinho, você não pode andar nos lugares aí sem tudo proibido. Mas o pai de santo pode fumar, porque o negócio dele é religioso. Então tem que fazer o seguinte, olha, vou começar a fumar por motivos religiosos. Eu vou começar a fumar no serviço. Nossa, aqui eu tô entrando em contato com o meu astral superior. Qual é a tua entidade? A minha entidade é o Free. Da linha da Fiat Lux, não, da Souza Cruz. Eu recebo o pai Free da linha da Souza Cruz, né? Como é que é essa porra aqui? Como é que é? Eu tô tentando ler aqui, cara, Super Greedos, não tem nem fabricante mais, é proibido a venda de menor, só lendo aquele cigarro, peraí. Souza Cruz, é exatamente, eu recebo, ele é azul, né, o Xox Xangô, que porra que é essa, eu sou azul, da linha do, eu recebo o Caboclo Free, da linha da Souza Cruz, tô tendo contato com o astral superior, aqui agora vou tomar meu golezinho da minha cachaça no meu serviço, não, isso aqui é o contato espiritual, isso aí é fácil. Você vê como é fácil, você distorce tudo, né? Aí você pode alegar, isso aqui é um exercício religioso. Ou então, como acontece na Jamaica, né? Que você sabia que a maconha, nossa considerada maconha, ou desconsiderada por alguns, a maconha era chamada de Kenebessem, né? Isso é bíblico, né? Kenebessem, os caras defumavam os templos judeus lá com essa Kenebessem, com então a famosa cana aromática doce. Também mais conhecida como maconha. Você imaginou? Jesus maconheiro. Que loucura, cara. Você sabe que a maconha, ela tem uma... Ela sofreu uma campanha difamatória imensa, né? Da mesma maneira que foi lá com o absinto. O pessoal falou que o absinto deixava louco. Tá naquele filme do Drácula, né? Em que a fada do absinto, você toma o absinto, você fica louco. Você imagina, não tem nada. Tem nada. Absinto não tem nada. É uma bebida à base de erva. Já mostrou aqui no History Channel como é que funciona. Era uma bebida forte, com gosto de erva, mas ela não deixa ninguém louco, ela não tem alucinógeno nenhum. Mas ela sofreu uma campanha difamatória fodida pelos vinicultores europeus, porque ela começou a crescer muito, né? Porque era muito boa. Aí os caras começaram a fazer campanha negativa, né? Aí baniram e ficou essa imagem. A maconha, na minha opinião, é a mesma coisa. Ela teve uma campanha difamatória nos anos 30, por um milionário estadunidense, que ele começou a... Ele fabricava móveis de madeira e trabalhava muito com madeira. E o cânhamo, a fibra do cânhamo, era muito mais resistente do que muita coisa da madeira. E quando começou a crescer essa indústria, ele usou o poder econômico desse camarada. Um dia eu vou pesquisar isso melhor. Foi nos anos 30. Ele usou o poder econômico dele para banir a maconha. Eu não vou dizer para você que a maconha faz bem ou faz mal, faz bem ou faz mal, mas não interessa. Não é isso. É como funciona o mecanismo da coação. E aqui o Brasil já teve uma época também, nos anos 30, em que a maconha era vendida, liberaram cigarros indígenas. Era para glaucoma, para asma. Imaginou que legal, velho. Ah, meu filho, eu tô com um problema aqui de asma. Dá um cigarrinho indígena. Aí a velha comprava na farmácia, acendia ela. A velhinha. Ô, cara, lelele, tchec, tchec, tchec, tchec, meu filho. É. Imagina a velha maconhada. É que loucura. Mas aí vem toda aquela campanha difamatória. Toda... E o Brasil, naquela época, mudou. Aí jogou a maconha como uma droga. Né? Como todas as outras. Que... É, tá sendo revisto. Mas como é que pode, então, a maconha ser vendida livremente na Holanda? Quer dizer que o holandês tem mais saúde que o brasileiro, ou ele tem mais resistência física, ou o cérebro dele é diferente, que lá pode, aqui não pode? Eu reconheço que a heroína é furiosa, ela é maldita, ela é mal, eu conheci, puta, é horrível. Também reconheço que a cocaína também é largada, né? Eu já vou admitir pra você, já usei droga, já, mas em compensação eu nunca precisei dessa felicidade fajuta deles. Da droga. A droga dá uma felicidade fajuta. Eu sou feliz sendo maluco, do jeito que eu sou. Eu não preciso de droga. Eu sou feliz brincando com minhas filhas, brincando com meus filhos, com meus filhos. Oh, você imagina? Brincando com meu filho. Eu não preciso dessa merda. Mas que pessoal, mas que tá, as pessoas gostam. E mesmo na natureza, eu vi um documentário aqui também no YouTube, muito louco, que os bichos vão lá uma vez por ano, mas os bichos não vão ter umas árvores malucas lá que dão uma árvore que é narcótica, né? Que ela deixa os bichos tudo louco, né? Os bichos ficam tudo xarope, fica muito doido. E os elefantes vão lá, come todo, depois fica muito doidão. Eu acredito que não sou nenhuma expert, não tô defendendo nada, mas acho que é preciso uma pequena dose de alucinógenos para as pessoas tocarem a vida pra frente, né? A gente precisa de alguma coisa. A gente quebra o galho com o álcool. Aí chapa a cabeça de álcool, chapa o coco de cachaça. Porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com relação à nossa sociedade. Só que ao invés de melhorarmos a sociedade, você proíbe. É pior. Eu não vi ontem aí o pessoal falando na matéria que fizeram análise na nota de 100 dólares, de 20 dólares, 50 dólares dos Estados Unidos. Tá tudo cheio de traça de cocaína. Por mais que os gringos tentem impedir a entrada da cocaína, a desgraçada entra. Gastam-se bilhões e bilhões e bilhões de dólares na guerra contra o narcotráfico e a bosta entra. Não tem jeito, né? Nem que o cara põe um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho. Ele entra. Onde eles menos acharam foi na China, que os caras, pra mexer com droga, ela morre. E no Japão, porque no Japão a cocaína não entra. O que entra lá é a metanfetamina, que é química, é muito mais desgraçada. Lá entra metanfetamina e maconha caríssima. E o Japão, convenhamos, é bem menor. Os caras conseguem controlar as fronteiras. Eles podem trazer mais. Tenta entrar com droga lá. E o cigarrinho de maconha no Japão é caro. Ai, como é caro. Porra, você consegue imaginar uma baganinha assim, um cigarrinho de 50 dólares, mano? Porra, dá 120 pau. Você compra de maconha com 120 pau? Aqui vai ali na esquina, dá 100 pau em maconha. Porra, o cara. Será que tem aquele pacotão? Vai passar o final de semana com os amigos. É muito louco. Precisávamos rever essas coisas e repensar essas posições. Porque a gente que mantém esse sistema, né, velho? Nós é que mantemos tudo isso com essa nossa condição de passividade. Nós temos que aprender a dizer não. E começar a fazer que nem o Copérnico, ter os olhos pra ver e o cérebro pra pensar. Desde o evangélico, do pai de santo, do espírita, que pega o dinheiro, leva, você não sabe para onde que vai. Você não sabe. É diferente do Gasparito. O Gasparito, pelo menos, ele tá ali, ele é aquilo. Eu admiro pra caramba o Gasparito, porque ele não tá escondendo nada. Olha, eu quero isso, quero aquilo, não quero, vai embora, vai pro diabo. Eu gosto do Gasparito, porque ele é honesto. Eu posso não concordar com as tranqueiradas que ele diz, com baixar o Calunga, que é o show dele. Tem quem? Beleza, eu gosto mais do Gasparetto do que de Macedo. O Gasparetto, até onde eu sei, não arrancou dinheiro de ninguém. Não fez campanha, não comprou emissora de TV. Tem uma casa bonita que perde ali. Tem o teatro dele, tem a gráfica dele, tem os negócios. Ele tá na dele. Ele publicou o livro do namorado dele. Tá tudo certo. Beleza, palma pro Gasparetto. Não concordo com o negócio de pai de baixar santo, de fazer casterapepa com a mulherada maluca, mas pelo menos o que ele faz é honesto, ele presta satisfação, ele tá. Você vê! O dinheiro é meu, é aqui, é isso, você não precisa. O único que eu vou gastar é meu! Beleza, não tá certo, é dele, foda-se. Mas e essas instituições? Aí eu fico pensando, onde é que vai parar essa grana, cara? O Edir Macedo comprou uma mansão de 5 milhões de dólares. De onde que veio esse dinheiro, meu amigo? Da doação do povo. Como é que esse povo... O povo é profundamente imbecil. Se todo mundo... Tem uma coisa bacana que acontece na colônia japonesa, que agora não acontece mais, que deu rolo, pra variar, né? Brasileiro contamina a japonesa até na honestidade, é foda. A colônia japonesa, por parte da minha família, por parte da minha mulher, eles faziam o seguinte, eles juntavam um grupo de 10, 20 pessoas, e todos eles davam uma grana boa e aplicavam todo mundo junto. Aí todo aquele grupo de pessoas ia te retirando um pouquinho para cada um. No final, nas contas que eles faziam, eles ganhavam o dobro, se não o triplo do que eles ganhavam. Né? Porque tinha uma pessoa que gerenciava, uma pessoa 100% honesta, íntegra, decente, fazia tudo bonitinho, e o cara pagava os dividendos para todo mundo. Agora zoou tudo, que meteram a mão na grana, deu bosta, mas durante uns 10, 15 anos, aquilo lá funcionou, que era uma beleza, os caras floresceram. Isso também acontece entre a chinesada, se eu não me engano, eles se unem entre si, indiferentemente das posições ideológicas, políticas, eles se ajudam. O grande lance é esse, você ajudar o seu semelhante. No caso da grana, junta todo mundo, dá um pouquinho, monta uma caderneta de poupança numa aplicação coletiva. Não, o brasileiro se junta para jogar na loto, para jogar na cena, para todo mundo ganhar. E o governo lá feliz. Que merda, bicho. Para você ver como a mente das pessoas são pequenas. Ah, estágio evolucionário, para mim isso é ignorância mesmo, é uma imbecilidade. Então esse papo que eu tive hoje com você, para você abrir tua cabeça para essas coisas. Você quer buscar o teu mistério, buscar o... Tem mistério, sim. Tem umas coisas, os discos voadores, por exemplo, alguns são muito sérios. Você vai lá no Discovery Channel, passa uns documentários sérios. Aqueles também, o OSNI, Objetos Submarinos Não Identificados, aquilo é muito louco, cara. Objetos submarinos, o pessoal tá num naviozão, passando, tá, aí passa um bagulho debaixo da água, levanta, alça voo. Que caralho que é aquilo, mano? Tem que descobrir, tem que ver do que se trata, tem que pesquisar. E pela ciência, não vai achar que eu... Já ouvi muito umbandista falar, não, que lá são os seres do astral superior, que já... Pra puta que pariu! Umbandista já vai roubando a ideia dos outros. Já tem lá, parou um disco voador em cima da sua casa, que eu vi no astral, já vê que o cara é, já tá canibalizando as coisas do outro. Não, vamos pensar de maneira séria, vai pesquisar do que se trata. Aí vê do que se... Vamos pesquisar, vamos estudar, usando o cérebro, usando os olhos... E tirando um pouco o coração, porque o coração atrapalha muito, usando a razão e menos a emoção. Esse toque que eu estou te dando para você ficar esperto. Porque se você chegou até aqui e está falando comigo, então se alguma coisa você concorda comigo, né, mano? Beleza? Então, depois você ouve direito o podcast. Bom, deixa eu terminar aqui o assunto. Vou terminar essa bagaça. Terminou? Acabou? Agora eu vou falar um negocinho bacana. Eu estou organizando agora umas palestras online. Eu estou vendo com o Aula Vox, www.aulavox.com.br. Eu fiz uma lá, confesso que eu esqueci lá, aquela porra lá. Vieram três pessoas, mas foi bem. Foi bem para uma palestra que não teve divulgação nenhuma. Vieram três malucos, beleza, opa. Eu quero fazer agora uma palestra sobre produção independente. Eu vou tentar entrar nesse nicho de mercado. Porque você vai nesse site, você vai em tudo quanto é canto, você vê que está todo mundo que faz quadrinhos perdido. As editoras não publicam nada, não publicam autor nacional, recusam autor nacional, e até que com razão. Porque o cara não sabe fazer uma proposta, não sabe fazer um projeto, ou quando ele faz, ele não tem roteiro, ele não tem ideia, ele não tem conhecimento de mercado, ele não tem nada. Lembra do Fábio Iabo com os Combo Range que fracassou na JVC? Por que ele fez errado? Porque ele não foi pesquisar o público. Ele se baseou no público dele, do sitezinho dele lá. Pessoa que ia comprar... Não, público de banca é diferente do público de internet. Começa por aí. Ao mesmo tempo que essas editoras de banca, elas deram as costas do autor nacional. Em compensação com a internet, você conseguiu, né, divulgar mais o seu trabalho. Com o Orkut, com 100 mil, 200 mil associados nessas... comunidades, você pode vender o teu peixe, mas aí que está, o pessoal não tem peixe para vender. Não tem peixe para vender, Zé Roberto, não tem peixe para vender. Por que ele não tem peixe para vender? Ele só sabe desenhar. O infeliz só sabe desenhar e mal. E porcamente. Ele não sabe desenhar pitombas, né? E quando ele desenha, sai aquela merda. Aí você para e pensa, o cara desenha mal, não sabe escrever, não sabe se expressar. O que ele vai ser da vida? Vai desistir, vai ser um bosta. Então eu penso da seguinte maneira, o Brasil, ele é uma merda porque está tudo por fazer. Mas é uma boa porque você pode chegar e oferecer uma estrutura para essas pessoas fazerem. Por exemplo, por causa dos livros, vai. Daqui a pouco eu volto pro quadrinho, os livros. Tá assim de gente que não sabe fazer livro, que tá louco pra escrever. Todo mundo quer ser o Paulo Coelho. Todo mundo quer fazer seu livrinho, ganhar fortuna, mas ninguém sabe como mexer com livros. É a mesma coisa com quadrinhos. Quadrinhos é a mesma coisa. O cara não sabe o quê? Ele sabe desenhar, porque a estrutura que tá aí é pra criar ilustradores. Você faz uma Abra, uma Quanta, uma fábrica de quadrinhos, você sai um puta ilustrador. Mas o cara faz uma linha. Você pega lá o Dinamite Raio Laser do Samuel. Samuel desenha pra caralho, mas não sabe fazer uma linha de roteiro que presta, é horrível. Ele tem um talentinho, tá, que precisa desenvolver mais a parte de roteiro, mas ele não sabe fazer isso. Então ele vai ficar ali, capaz que role alguma coisa, capaz que não role. Com o tempo ele se desgasta. Teve um brasileirinho aí que ganhou o melhor webcomic do site Zuma, sei, esqueci o nome. Brasileirinho, desenho bacana, feio pra caralho, nojento, mas a turma gostou, foda-se. O roteiro é uma merda, mas a turma gostou. Agora imagina se esse cara tivesse acesso à criação de personagem decente, estrutura de personagem, público-alvo, formatação e concepção de ideias. É isso que eu quero começar a abordar nessas palestras. Nessas palestras todas, e conforme for, fazer uma publicação mais a sério sobre isso, né? Fornecer essa estrutura pro camarada ser independente mesmo. Não tô falando desses quadrinhos independentes vagabundo do Lorde Lobo, esses quadrinhos horríveis, esses quadrinhos péssimos que o cara faz quando faz pelo ego. Não, é quadrinho pra ganhar dinheiro! Pra ganhar dinheiro com o teu talento. Pra você desenvolver personagem. Você já sabe desenhar? Beleza. Agora vamos desenvolver personagem. Vamos escolher público-alvo. Vamos criar roteiro, como é que funciona roteiro, como é que funciona uma história, um planejamento, como é que funciona a função webcomic, pra que serve o Twitter. O pessoal acha que é Twitter só porque ela tá... Eu tenho aqui uma menininha que desenha pra cacete, tá... O que ela fala do Twitter? Dela. Do bolinho que ela comprou, do pãozinho que ela, não sei o que, da viagem que ela fez. Que merda. Tem cento e poucas pessoas seguindo ela, ela falando de bolinho. As pessoas não sabem usar as redes de relacionamento para fazer as coisas acontecerem. E a proposta do velho BK, que vagabundo disse que eu não faço nada pelo quadrinho nacional, então eu vou fazer agora, pro quadrinho nacional, para ele tirar o pé da merda. Se é pra ser audacioso, se a preta véia é pra ser audaciosa, fedida. Tô fumando pra caralho, peraí. Eu vou fazer um negócio pro cara tirar o pé da bosta. Eu já falei com o Tachibana lá da nossa comunidade de quadrinhos, onde eu tô. De desenhistas, né? Troquei uma ideia com ele, mostrei pra ele um projetinho, ele delirou. Puta, isso aí que eu quero fazer. Vou falar agora que eu tô em negociação com 2, 3 editores, pra ver se alguém, o primeiro que topar, eu assinar o contrato, eu dou um toque pra você, bonitinho, vou explicar do que você tá. Mas eu vou começar a fazer essas palestras, eu vou fundamentar numa coisa que Pai Alamu falou, que é o que é o centro da história? Personagem. É o personagem. Não tem. Você entendeu o que eu falei? Personagem. Entendeu, né? Você é meio burro. Tem que falar várias vezes. É o personagem. O personagem é a alma de tudo. Como eu falei pro Tachibana, o modelo Tachibana. Meu, quantos personagens você tem? Eu tenho aqui uns 5, 6, 7, 8. Beleza, é pouco. Hã? Meu, você tem que ter 30, 40, 50 personagens. Quanto mais. O Maurício de Souza. Não preciso de exemplo maior. Se eu quiser sintetizar todo o meu baco-baco, todo o meu beleléu todo aqui, Maurício de Souza. Você tem que seguir única e exclusivamente Maurício de Souza. O exemplo está ali. Não o exemplo de ganância, de exageros. Eu no Twitter dele falando que estava na Bahia, andando vendo aquelas estrelas maravilhosas. O pessoal aqui malhando para fazer a historinha dele, né? Tudo bem, é problema dele, pessoal. Ninguém olhou para ele lá, não, né? Não, vai o que quer, foda-se, quer aceitar, azar dele, não tô nem aí. Mas ele tá lá, colhendo os louros, ele tava na Alemanha, tudo com o quê? Com muito trabalho. Porque ele pegou os personagens dele, os 4 ou 5 personagens principais, e deu sangue. Eu acredito que ele só me varava à noite pra trabalhar. Eu, no Tempos Áureos, ele fazia publicitário, ele varava à noite, fechava contrato com os caras, não com o gibi, com a propaganda, com o licenciamento, com todos os negócios. Aí quando ele fez a oportunidade, ele teve a oportunidade de publicar, ele publicou e foi fazer. Agora, nego, não precisa mais disso. Você não precisa mais publicar em banca. Você é idiota de querer pôr em banca, fazer fanzine. Coisa ridícula. Coisa imbecil. Agora é tudo na base do site. Você monta o teu sítio na internet, tem as comunidades do Orkut, tem os fóruns, tem o Twitter. Você mesmo faz a divulgação das suas coisas. Como é que eu vendi meus livros Mundo Sensual? Só papeando com o pessoal do fórum, fiz um sorteiozinho, claro, dei uns 10 exemplares, beleza? Mas de uma tiragem de 500 exemplares, que é pouco, mas uns 400 foram vendidos assim. Ganhei meu dinheirinho, fui bem, e dá para vender muito mais só usando a rede de relacionamento. Só que para você usar essa rede, você tem que ter café no bule. Tem que ter, né? Tem que ter produtos, tem que ter desenho bacana, tem que ter personagem bom, um roteiro bacana que vai direto àquele público. Todo o resto, negada, todo o resto é só trabalho duro, fudido e alucinado. Você não pense que é molezinha, não pense que é fácil, que é difícil pra cacete. Sabe o que é a palavra difícil? Você imagina o que é a palavra difícil? É difícil pra diabo. Porque você vai ter que sacrificar final de semana, saída com os amigos, balada. Ah, mas BK, vem cá, já que você é tão fodão, por que que você não faz? Por que que você não faz? Porque eu simplesmente tenho 3 filhos nas costas, cara. Tenho uma casinha, tenho que tocar minha empresa, eu não posso. Você não acha que se eu tivesse a tua idade, 22, 25 anos, morasse sozinho, se me cai uma informação dessa, eu não ia dar o sangue? Eu quero ficar rico. Você tem que ter em mente que você tem que ficar milionário, tem que parar de ter vergonha de dinheiro. O Vitor Macedo não tem vergonha, olha lá como ele tá bonito. Tem que parar de pensar que os humildes herdarão a terra, vai se fuder, meu. Você tem que pensar, falei pro Tachibana a mesma coisa, você tem que se ver como um Bill Watterson. Claro que você não será um Bill Watterson, mas você tem que se imaginar como ele, levantar a tua mente pro nível desse cara. Eu quero ser tão bom quanto ele. Não, quero ser melhor do que ele. Dentro daquilo que eu vou fazer. Tezuka, olha, você lê as histórias do Tezuka, faz melhor. Você acha que você não é competente? Ah, não sei, então. Aprenda. Você tem que dar o sangue, velho. Como é que o Maurício de Souza conseguiu e você não? Tem alguma coisa errada com você, não com o Maurício, né? Aí a gente vê esse lance da Erika Wano, que vai desenhar pra filha do Alan Moore. Meu, que adianta isso, cara? Que ilusão. O fandom de quadrinhos parece um bando de capacho, né? Eles têm vocação pra ser empregado, terceiro mundo do caralho. Palmas pra Erika, que ela foi lá, conseguiu, vai publicar o negócio. Puta, sorte dela. Mas, bicho, depois que publica, dá algum tempo, ela tá esquecida. E aí, o que ela vai fazer da vida dela? Vai ser, de novo, que nem o Cariello. Cadê o Cariello? Hein? E o Henry? O Carlos Henry, que publicou no Canadá, nos Estados Unidos, que só quer ganhar sua grana. E bebê. Quem tá fazendo agora? Aquela porra daquele lobo guará horroroso, aquela coisa medonha que ele tá fazendo lá, insistindo pra ver se vai. Ele tava no começo, se ele tivesse pego, no começo de carreira, o lobo guará tivesse trabalhado desde então até agora, estaria bonito. Licenciando, ganhando a grana. Mesma coisa, quer outro exemplo? Como é que é o nome do criador dos Simpsons? Ah, foda-se, esqueci o nome do cara, não vou procurar nessa minha bandana pra procurar. Meu, criador dos Simpsons. Fez as tirinhas dele, fez os negocinhos dele, veio um cara, bancou o desenho animado, porque já era meio famoso, o desenho animado dele decolou. Você acha que ele faz alguma coisa do Simpsons agora? Ele é produtor executivo, ele tá cagando, tá andando sozinho, foda-se, tá funcionando, ele tá na boa, ele tá milionário. Matt Groening, obrigado, Matt Groening, obrigado. Você acha que ele fez? Ele tá nem aí, ele era fazer a tirinha, aquele negocinho, crítica à sociedade, eu não tinha ninguém que fazia igual. Mas como é que eu faço melhor do que ele? Que eu faço, eu não sei o que fazer. Então, se mata. Então vai ser desenhista, ilustrador, vai se fuder. Porque a proposta do BK é tirar você da bosta. A proposta do BK é fazer com que você... Eu vou dar na tua mão um jeito de você ficar rico. Ô, fudido agora, hein? Vou te dar manha pra você sair da merda. Se você é incompetente, cuzão, frouxo, isso é problema seu. Tá aqui, tô te dando método bonitinho, vou tentar discorrer sobre esse método no decorrer dos próximos meses. Se os caras quiserem lançar meu livrinho que eu explico esse método. Eu expliquei pro Tachibana, ele já entendeu, ele falou, porra, que foda. É um métodozinho simples, conversando com o Léo, lá do meu editor do Mundo Sem Sol, trocando uma ideia. A gente chegou a essa conclusão, ele me deu um toque, eu cheguei à conclusão. É uma ideia de você alavancar a sua carreira pessoal. Tá tudo na sua frente. Tudo. Eu estou fazendo isso em pequena escala, dentro do possível, com meu 1000 nomes. Porque eu estou fazendo isso cada vez mais devagar, porque é foda que tem patroa que me apoia. Mas ela tem ocupação, tem que também. Não dá para rolar. Mas na medida do possível, eu vou fazendo isso acontecer. Mas uma hora eu vou parar lá fora. Você vai vendo, uma hora eu vou jogar lá fora. E você também tem que pensar dessa maneira. Valeu, velho. Puta, deu uma hora. Então, no decorrer dos meses, como esse homem fala, né? Já deu uma hora e pouquinho. Então, que coisa, vou finalizar esse podcast de hoje dando para você uma esperança. Você não precisa de ninguém para ser milionário, para ser rico. Claro que você não precisa ser um Matt Groening. Não precisa chegar tanto, né? Né? Mas num bom nível, para você ganhar uma boa grana, dar sua estabilidade, trabalhar com as coisas que você gosta, com o seu quadrinho, eu acho que é possível. Depende de você. Se você quer ficar no mundo ninguém é, ou ficar fazendo corpo mole que nem o Samuel do Dinamite Raio Laser, quer fazer corpo mole, tocar na sua bandinha, foda-se, problema seu. Mas se você quer ir pra frente, eu acho que a preta velha vai ter, né, a preta velha sabe dizer o caminho pra você, viu, meu filho? A preta velha vai dar uns toques nervosos pra você. Deixa rolar mais um pouquinho. Mas o método é pra você alavancar, é o conceito de alavanca da sua profissão. Alavanca dos seus projetos, dos seus planos. Tem que ter muita revisão, muita readequação, mas tem um grande segredinho. Eu já falei isso algumas vezes, vou falar de novo para você para encerrar o podcast. É você ler aquela história e sentir sua alma de pinto duro. Se a sua alma fala, meu, isso tá foda, cara, isso é bom, isso funciona. É isso. Não importa se o BK torce o nariz, se fulano tá. Meu, é isso. Se a sua alma está dizendo que aquela coisa funciona, é que você tem que ir naquilo, você vai. Fecha o mundo e cai de cara, mas e se eu errar? Não vai errar. Se você tem essa convicção interna de que vai funcionar, ninguém te segura. O mercado internacional e mesmo nacional, o nacional não existe, melhor ainda, se você cria o seu. E o mercado internacional, ele é sequioso, ele é sedento, ele é alucinado por novidades. Quanto mais novidades, mesmo com o mercado japonês, que está estagnado, só que ninguém levou nada de novo para eles. Eles são muito centralizados nas coisas deles, mas é possível publicar lá. Já publicaram. Eu publiquei no Japão. Opa! Lancei para a coluna brasileira, mas publiquei no Japão. Tive lá. Botei desenho meu. Consegui. Opa! Não consegui nos Estados Unidos, mas eu chego lá. Se eu conseguir, é capaz que você consiga outra. Você me passa. Porque eu não tenho a tua jovialidade e nem o seu tempo. E por falar em tempo, nosso tempo acabou. Obrigado, Triminha, pela sua atenção. Porra, você também não tem o que fazer. Fico vendo essas bostas. Espero que nossa conversa tenha sido proveitosa e produtiva pra você, neguinho. Um abraço pros manos, um beijo pras minas. Pô, as minas não dão pra mim, que merda! Vou ter que continuar comendo comida caseira. Valeu, rapaziada, muito obrigado, tchau.